Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com mais um episódio pra vocês e, novamente, time completo pela segunda semana seguida. Nós estamos aqui, todos nós. Eu sou Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E ele, meu vizinho, Rafael Kunen, que é designer também do time FIFA. Também aqui na EA, também em Vancouver, no Canadá. Tudo bom, Rafael? Beleza. So far, so good, né, Rafael? Sim. É o meu vizinho de cama, Rafael. Esse aí que já está cheio de ciúmes, falando com vocês, o meu amigo programador lá da BioWare em Montreal, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? Alô, tudo bom? Tudo bom, vizinhos? Tudo bem, rapaz. Quem é que dorme da esquerda? Foi depende, Seco. Você não sabe como é que são essas coisas? A gente take turns, meu filho. Um dia um tá em cima, outro dia o outro. E você, Igor de Castilho, que não quer saber desse papo aí, quer saber de fazer arte para os games da Bethesda lá em Montreal. Como é que você tá? Fala, pessoal, beleza? Tranquilo, tô massa aqui. Eu gostava mais quando as piadas de vocês eram mais sutis, assim, vocês estão ficando mais objetivos, né? Tá ficando meio pesado. Como pesado, velho? Ah, não sei, cara, tá começando a ficar impróprio, sabe? Tipo, pra menor. Entendi. Você tá virando canadense, velho. Quanto tempo você tem que tá no Canadá, Igor? Fez um ano ontem. Parabéns. Bem, rapaz. Engraçado, né? Boa pergunta. Olha só, um ano. Se tivesse combinado a pergunta, eu tinha feito ela com tanta propriedade. Engraçado, né? Hoje faz um ano que eu tô em Montreal. Caralho. Já aplicou pra residência permanente, é? Vou aplicar. Maneiro. Já fez tatuagem da folhinha de Maple aí? Como todos nós, né? É, isso aí. Na bunda. Sério? Eu não fiz isso, não. Eu sei que faz depilagem. Nossa, em formato da folhinha do Canadá. Oh, yeah. Muito bom, com essa imagem aí a gente começa bem o PodQuest hoje, hein? Vamos lá então fazer um episódio, é o quê? 172 do PodQuest hoje pra vocês? Acho que é, então vamos lá. Então começar aqui o PodQuest de hoje. Queria contar uma historinha pra vocês. Você me desculpa, Rafael Kunen, se eu estiver aumentando um pouquinho, mas é pra efeito cômico. Só um pouquinho. Estávamos, né, Rafa Kunen e eu voltando de ônibus do trabalho, aí tem um pedaço que a gente anda a pé. E aí, quando chegou na nossa rua, a rua ela é de duas mãos e tem uma muretinha no meio. Tem um pedacinho no meio cimentado onde dá pra uma pessoa ficar ali sem que os carros passem por cima dela. Aí, eu, como todo bom carioca, resolvi atravessar no meio da rua, assim, né? Não era do sinal. Não é nada. Falei, Rafa Kunen, vamos atravessar aqui, essa porra, não tem carro vindo? Aí o Rafa Kunen, pô, cara, não, mas, pô, tem o sinal ali, vamos até o sinal. Não, vamos atravessar aqui, pô. Tá comigo, pô. Tá comigo. Aí a gente atravessou, né? Aí uma pista, a primeira pista tava livre, a gente atravessou e ficou no meio, nesse elevadozinho, assim, de cimento. E na outra pista tava um monte de carro, né? E acontece que quando a gente atravessou a primeira, a gente atravessou bem atrás de um carro da polícia, né? Pro brasileiro isso é normal, mas no Canadá isso se chama jaywalking, não pode fazer isso. Não pode, não pode, quer? Tá comigo, tá com Deus. Nós atravessamos, Rafa. Mas a gente vai atravessar mesmo atrás do carro da polícia? Eu falei, foda. Aí a gente tá olhando o carro da polícia, vai até ali à frente, assim. Aí liga a seta pra esquerda. Aí olha lá, a polícia já vai fazer barbeiragem. Aí o Rafa, pô, mas eles são polícia, eles podem. Aí a polícia dá aquele 180 pra pegar a pista voltando, né? Na nossa direção. Aí o Rafa já, né, o suor escorrendo na testa. Pô, cara, será que eles vão voltar pra falar com a gente que a gente tá atravessando aqui? No meio da pista. Aí eu não sei, né, Rafa? Vamos ver. Aí tamo lá esperando. Aí o carro da polícia passa pela gente assim e estaciona. Quase de frente a gente assim. Aí o Rafa já segurando meu braço. Ai, cara, não pode. A polícia vai pegar a gente, cara. Vou voltar. aí a gente atravessou, o policial nem ligaram pra gente, não. A gente foi embora pra casa, o Rafa se escondendo nos arbustos, assim. O policial falou, porra, Giuliardi, e foi embora. Pois é, porra, Giuliardi, de novo. De novo, caralho. Mas foi muito engraçado, cara, ver o Rafa com medo da polícia pra atravessar a rua no lugar errado. Posso contar a minha versão agora? A versão verídica. O que que tem de diferente? Segue daí. Segue daí. Então, segue daí, Igor de Castilho. Nós estamos aqui rindo da história da polícia. Igor de Castilho, dá um refresco pra gente aqui, parar de rir, conta pra gente. O que que você tem jogado ou feito essa semana que você acha legal? Tenho jogado Doom. Eu finalmente tive a oportunidade de sentar e jogar um pouco de Doom no PS4. Cara, muito massa, velho. Já, visualmente, pra começar, que absurdo, assim, o uso de PBR, modelagem, tudo muito bacana. Isso, pra mim, tipo, o gore e a violência tá muito no spot on, assim, pro tema que é o jogo do Doom e o tipo de jogo que ele merece ser, sabe? Mas uma coisa que me chamou atenção foi design mesmo, foi gameplay. A gente tava conversando aqui em off, e eu vou repetir. Uma das coisas que eu gostei, que na realidade quem me apontou isso foi um vídeo do Gamer2Kit, um canal de YouTube, que depois eu vou linkar pra vocês aí, vai estar na descrição. E ele comenta como a barra de vida muda a experiência ou força o jogador a um determinado comportamento e como isso é bem feito no Doom, sabe? Ele dá um pouco de background, falando que em FPS hoje em dia a gente tem essa vida, você toma tiro e você se entra num cover, né? Você se protege por um tempo e se você não toma dano, você recupera essa vida. Isso não era assim, né? Antigamente a gente jogava jogos como Mega Man, como Castlevania, e você tinha uma barra de vida e você precisava pegar a vida, né? E o próprio Doom original também era assim, né? Isso, os shooters originais, que na verdade quem trouxe essa mecânica que eu me lembro pela primeira vez foi Halo 1. É, de cover, né? Uma coisa que eu achei que foi bacana foi exatamente isso, sim. Eles abraçarem de volta isso e dizer, cara, nosso jogo não é esse tipo de shooter, sabe? Nosso jogo é esse shooter, é o shooter roots, né? Que foi criado nas bases lá da década de 80, 90. Tem barra de vida, você perde vida, ela não volta, mas se você brutalizar o inimigo, que é, ele entra num estado de stun, né? De atordoado. Se você chegar perto dele e fizer um golpe melee, que é uma finalização, você recupera a vida. Quanto mais em perigo você tá, mais ao extremo você tem que colocar o personagem, sabe? Então, se você quer realmente se safar numa situação de extremo, você não foge do perigo, você vai de frente pra ele. Isso bate muito com a ideia do Doom, assim, sabe? De você ser um mal maior do que o inferno, sabe? Do que a horda do inferno, pra sabe? Pra enfrentar os demônios, você tem que ser pior que eles. É muito massa como isso dá um ritmo diferente pro jogo, sabe? É, fica mais arcade e tal, mas combina lindamente com a ideia do jogo, assim, sabe? Eu gostei bastante. É, ia ser interessante um Doom tático e realista. Não, imagina, né? Mas é um erro que às vezes as pessoas cometem, assim, né? De você fazer o jogo achando que, ah, beleza, como consumidor de FPS gosta disso. E você vai, oferece isso e descobre, poxa, mas isso não tem nada a ver com o flavor do jogo, sabe? Será que não tem outro jeito de fazer? E eu achei legal eles voltarem na origem e dizer, beleza, Doom se joga assim. E os feelings das armas são muito bons também. A 12 é a 12, sabe? Que a gente tinha aquele feedback massa, assim. Outra coisa que eu gostei é, os inimigos que dão tiro, você vê o projétil vindo, sabe? Então dá pra você esquivar dele, sabe? Dá pra você... Você tem toda essa antecipação do dano vindo, sabe? Até porque você tem uma barra de vida e você não recupera, você tem que dar essa ferramenta pro jogador, ele esquivar desses golpes, assim, né? Então você... Se você parar pra pensar que jogo de tiro hoje em dia é... Às vezes você tá tomando dano e você não sabe de onde, ou você só acha que tá sendo exposto, e você não tem necessariamente do que fazer, né? Você só tem que se proteger um pouco. É legal essa mecânica onde você vê o inimigo atirando, você pode esquivar, você tem forma de recuperar vida e tal, e é uma coisa ativa, assim, né? Força um playstyle bem bacana. Uma coisa que tem que comentar sobre o Doom, que é fantástico, é a verticalidade que eles botaram no jogo, ficou genial, assim, sabe? Você tem climb agora, você chega perto de uma parede, aperta, no meu caso, espaço. Então, o que que isso trouxe diferente? Que antes do Doom era, tipo, era sempre o mesmo plano. Quando você descobre a verticalidade, assim, cara... Tipo, os imps, eles pulam, assim, eles seguem você, sabe? Então, às vezes, tem um monte de imp, cara, você pode sair correndo e salta, vai subindo um negócio alto, assim, tipo, faz umas gambiarra pra tentar fugir deles, assim, sabe? Um parkour, assim, eles vão te seguindo, assim, eles vão pulando as paradas. É engraçado, é bem o feeling do Doom antigo, assim, tipo, os inimigos vão te ver, cara, eles vão te seguir até te matar, assim, sabe? Então, você tem que, tipo, correr olhando pra trás, pular, atirar e gerenciar a munição, assim, que agora todas as armas têm progressão, assim, sabe? A shotgun, a primeira progressão que eu fiz foi, tipo, pode hold, em vez de ela dar só um tiro, ela carrega três tiros e dá uma vez só, sabe? Normalmente mata qualquer coisa. O negócio da... O que o Igor tava comentando, assim, do soco, no começo eu achei meio maçante, assim, porque acabou virando pra mim, assim, eu preciso usar a melee pra gerenciar minha munição, porque munição é escassa, assim. Depois, assim, com o tempo, assim, até ficou ok, assim, sabe? Deixou de ser maçante, assim. Trilha sonora muito foda. E, cara, a abertura é genial, assim, cara. Quando ele... Você toma, tá assim, uma pedra, uma cripta, assim, você sai e sai andando. E quando você acha a armadura do cara, do Doom, assim, sabe? Do Marine, ele começa a ler, assim, a descrição. Não, essa armadura aqui era... E um cara muito foda, que fez um monte de coisa muito foda, não sei o que, não sei o que. Aí quando você equipa toda ela, assim, sabe? É um feeling muito foda, assim. Tem todo o lore, assim, do antigo. Nostalgia, né? É muito massa. Ele assim. É bem fast pacing e bem punitivo, cara. Bem punitivo. Se ratear na frente de dois imps, você morre com duas fireballs, assim. Inclusive tem as mesmas shards, chave azul, chave vermelha. Só que a apresentação disso tá bem mais legal, assim. Não é só uma porta com um negócio azul, sabe? Você vê, assim, a porta tem um glow azul. Você entender, precisa, tipo, do keycard azul. É muito bacana. Sabe? Eu vou até falar disso, cara. A primeira parte que ele apresenta isso é um corredor, tem uma porta e ela é azul. E do lado da porta é um túnel e tem um buraco no túnel, assim, sabe? Que é como se pudesse ver do outro lado, que seria esse corredor, né? Então você olha no buraco e tem um cara morto no chão com um crachá azul, sabe? Uhum. Então você tem a porta azul e tem uma janela que mostra um cara com um crachá azul, sabe? E nada mais ali em volta é azul. É, e aí você sabe, beleza, aquilo abre aquilo. Eu só tenho que achar como chegar ali, sabe? É feito de um jeito que você não vê. E você sabe que se você chegar no corredor e dar a volta, você espera encontrar e acontece isso. Então ele te ensina que vai ter que fazer isso, sabe? Essa exploração, achar peças e abrir partes do cenário através disso, assim. Eu achei muito foda, tá ligado? Muito, muito bem resolvidinho mesmo. Olha. E você, Fernando? O que você tem pra contar pra gente da sua andança aí? Cara, eu não tenho jogado nada. Só um pouco de Overwatch, assim. Durante a semana, eu comecei a ver o anime do Berserker, que é... Cara, é genial, assim. É muito, muito bom. E aí, comecei a ler o mangá também, pra ver o que que é. E o mangá é muito mais violento, assim, sabe? Muito mais heavy metal, assim. E eu tava vendo um anime bem engraçado, que chama New Game. Até postei lá na comunidade. É sobre uma menina que consegue emprego no estúdio de videogame no Japão, um jogo que ela queria, assim, sabe? É, basicamente a história do Rafael Cone, aham. Pois é. Aí, a cara do jogo, ele parece, tipo, um Final Fantasy, assim, sabe? Mas okay. Tem umas sacadas, assim, tipo, eu tenho... Quando a gente acabou no Japão, eu tenho amigos que trabalham no Japão, inclusive no Japão. E a gente sempre comentava como aconteceu algumas coisas em outros estúdios lá. Cara, quando você começa a ver esse anime, tem um monte de coisa que é match, assim, sabe? Que bate com o que você conhece, entendi. E aí, quando eu li a primeira vez os comentários, tinha um monte de gente dizia assim, ah, se ela fizesse esse número de dia, ela se mandaria embora, isso não tem nada a ver com a indústria de videogame. Aí, mas é bem, bem bacana. Assim, é meio fanservice, assim, meio menininha demais. Minha esposa assiste comigo, a gente ri pra caralho, porque tem umas piadas muito boas, assim, sabe? Entendi. Inclusive o negócio de a pessoa mais dedicada, ela dorme no estúdio, assim, muitas vezes por semana, porque ela acaba perdendo o trem, sabe? Tipo, a pressão de você entregar as coisas, principalmente artistas, a gente sabe. Pressão de ramp-up, algumas vezes. Precisa um tempo de ramp-up, mas você sente pressão porque o time inteiro tá rendendo e você não rende, assim, sabe? É bem gostosinho, assim, de ver, sabe? É bem divertido, assim. New Game é o nome do anime. É. Isso, basicamente isso, cara. Aí, beleza. Overwatch, um jogo que você não conhece, uhum. Não está no seu coração. Não. E estou passando muita raiva, cara, porque esse é mais um Persona pra porra do DS, e eu não tenho uma porra do DS. Não, pô, não é Persona, não, é o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, pô. Ok. Mas você não tem um DS que você é burro, né? Não, não sou um burro. Tem muito jogo muito foda que você tá perdendo. Eu não tenho um DS, eu tenho 4 DS, eu só não tenho 3 DS. Então, eu acho que o meu comentário sobre ser burro continua valendo. Pô, mas você tem 3DS e não conseguiu comprar um 3DS? Eu tenho 4DS e não tenho 3DS. Foi isso que aconteceu. Ele pediu pra mãe dele que ele queria o 3DS. Ela comprou 3 Nintendo DS. Acho que você errou em algum lugar aí. Você foi isso mesmo, cara. Mas peraí. O programador é foda. Foi na loja comprar 3DS. Aí, ó. Ó a merda. Sério, cara, você tá perdendo muita coisa. Pô, eu tô, cara, mas aí eu ia comprar só pelo Persona, meu. Aí tem 3 jogos, talvez valha a pena, mas se eu comprar, eu vou comprar 2DS. Você vai comprar aquela merda do 2DS? Você já usou um 2DS? Já, é horrível. Você já usou um 3DS, velho? Já, né, claro. Eu tenho um New Nintendo 3DS. Você acha maravilhoso? Não, mas é melhor... New ou New? Pois é, eu tenho... O New XL ou o New normal? Eu tenho New Nintendo 3DS XL for Dummies. Mas é o preto ou o branco? É o da Zelda, edição especial dourado. Mas roda daí? Roda. Às vezes roda. De minha parte, não tô matando demônios, não tô assistindo documentários sobre desenvolvimento de games, mas tô... Documentário é foda. Mas estou jogando FIFA 17 bastante nessa reta final. Que jogo é esse, Juliano? Então, um jogo de um esporte chamado futebol. Você pega seu pé, bate na bola, ou como diz o Danny Williams numa jornada, chute bolas na rede. Não é tão complicado. E hoje, cara, dia do lançamento do podcast, podcast, é o dia do lançamento nas Américas do FIFA 17. Terça-feira, dia 27 de setembro. Então, enquanto você está ouvindo isso aí, o Giliad está lá perdendo os poucos cabelos que ele já tem com o launch do FIFA 17. Na verdade, não. Dessas primeiras semanas é muito bom, como eu já falei, de jogar online, porque só tem noob jogando e não sabem jogar 17 direito ainda. Então, é a hora ideal para eu jogar temporadas, chegar na primeira divisão, tirar um screenshot e nunca mais jogar esse modo. Uau. Aposentado ao topo. Mas, então, tô me divertindo bastante com o FIFA 17. Tô muito legal, sabe o quê? Ver os youtubers que tiveram acesso ao FIFA, ou com cópias de review, ou pelo EA Access, né, no Xbox One, onde você joga antes, né, tá jogando já desde o dia 22, por 10 horas, ver esses caras fazendo stream do modo A Jornada e descobrindo o que que é, porque eu falei muito aqui já, né, que a galera não sabe o que que é até jogar, tá todo mundo achando que é muito parecido com o modo carreira, e não é, sabe, é uma abordagem dramática que você nunca viu nos jogos de esporte. E esses caras estão descobrindo isso pela primeira vez, ao vivo, né, no stream. Tô achando super legal assistir a reação deles, né? E muitos desses jogadores não esperavam nem de longe a quantidade dessa parte de história e de drama que a gente colocou. Cara, eu tô pra ver alguém que depois de ter jogado, pelo menos desses youtubers que eu assisti, né? Não teve nenhum que continuou achando que, ah, devia ser um personagem customizado e não o Alex Hunter. Que eles agora estão entendendo por que é tão importante você fixar um personagem e poder contar uma história com aquele cara, sobre aquele cara. E quando eles viram o quanto de história tem, o quanto de valor a gente colocou nesse lado do modo, eles já estão convencidos, assim, já são todos fãs do Alex Hunter, sabe? Que super emocionados quando conseguem atingir os objetivos do Alex Hunter, que era essa ideia toda que a gente colocou. Se a gente não fizesse um bom trabalho de vender pra você por que que você tem que se importar com esse personagem, a gente teria falhado nesse modo. Mas pelo menos por essa primeira reação que eu tô vendo, a gente conseguiu fazer isso muito forte, assim. E aí, cara, a galera tá pirando no modo A Jornada, tá bem maneiro. E agora, com o lançamento oficial pro mundo inteiro, em todas as plataformas, eu tô muito curioso pra ver o que a galera vai achar. Então, nós estamos muito confiantes por esse ano. Tudo dá certo. E você, meu amigo Rafa Kunen, o que você conta pra nós? Então, eu falei no último podcast que tava jogando GTA V de novo. Uhum. Eu queria bastante coisas side quests, assim, que eu não tinha feito, então eu queria fazer antes de aposentar e poder desinstalar ele do meu Xbox. Xbox? Uau! Uau! E tô jogando FIFA 17, tô jogando o Journey, tô jogando o Career Mode as Manager com o Liverpool, tá bem legal. Tô curtindo, cara, as features novas de objetivos, e cada time tem os seus próprios objetivos, que muda, o que tu precisa fazer pra ser considerado sucesso, né? Uhum. Tô curtindo bastante, tá bem legal. Antes da gente começar aqui o assunto principal do episódio 172, dar alguns avisos pra vocês aí. Primeiro deles, cara, confere aí um podcast sensacional que eu tive o prazer de participar, fui convidado pra gravar com o pessoal do Meia Lua Pra Frente Soco, é o nome do site deles, e foi o Meia Lua Cast. Vamos deixar o link pra vocês aí do episódio 107 do Meia Lua Cast, que chama Desenvolvendo um AAA. E eu fui lá conversar com o Renato e o Caio, e a gente bateu um papo sobre, cara, muita coisa de desenvolvimento, historinha internas da EA e tal. Foi bem legal participar do Meia Lua Cast, episódio 107. Então convido todos vocês pra conhecer lá, ouvir. E aí, né, vai ouvir os outros 106 episódios que eles têm lá. Já é um podcast que tá rodando há bastante tempo. E aí, depois, deixem lá um comentário também de feedback que a galera com certeza vai curtir. Então, obrigado mais uma vez pelo convite pra participar do Meia Lua Cast. E como vocês sabem também, nós aqui no Podquest temos uma campanha, rapaz, no Patreon. patreon.com/podquest. Você ajuda a gente a fazer mais e melhor daquilo que você ouve aqui, com 3 dólares, né? 1 dólar você já ajuda bastante, mas 3 dólares em diante você faz parte de uma comunidade fantástica lá no Google Plus, onde a gente interage com os ouvintes, conversa sobre todos os assuntos que vocês querem, fala sobre coisas que não dá tempo de falar aqui no podcast, inclusive começam-se threads lá que acabam se tornando assuntos pro podcast depois. Essa semana mesmo já teve umas 2 ou 3 aí bem interessantes que a gente vai colocar provavelmente como assuntos futuros aqui pro podcast. Então você que quer interagir melhor com a gente e interagir com os outros ouvintes também, às vezes, né? Muitos deles têm realmente interesses semelhantes, né? E aí entrando lá no patreon.com/podcast, contribuindo com a gente com no mínimo 3 dólares e que você tem acesso a isso. E para os patronos de 15 dólares, patronos VIP, a gente faz todo mês um hangout. Acabamos de fazer o hangout do mês de setembro com nossos patronos de 15 dólares, logo antes da gravação desse episódio. Foi bem maneiro também, testando uma nova ferramenta aí, que é o Discord, para fazer o hangout com eles. Foi bem sucedido. E conversamos sobre vários assuntos também, contamos histórias aí de dentro das empresas. O Rafa abriu o coração sobre os seus primeiros meses aí, né? O primeiro mês, na verdade, na EA, e o Seco também contou várias histórias dessas pra gente. Então, quem perdeu isso é porque não é patrono de 15 dólares do podcast, onde conversa com a gente no Hangout todo mês, né? Aqui no podcast, outubro tá entrando aí, então você que quer participar, é só entrar lá no patreon.com/podcast e dar aquela força pra gente. Bora então, né? Qual é o assunto principal do episódio 172 que a gente quis trazer aqui? Essa semana eu realmente fiquei pensando muito sobre isso e conversando com outros colegas da EA sobre esse assunto. Queria trazer pra vocês aqui. Tenho certeza que o pessoal do podcast também vai ter muito o que falar sobre isso. Que é o seguinte, a gente tá na indústria de games, olha só. A gente faz aquilo que a gente ama. A gente tem o privilégio, né, de acordar todo dia de manhã e poder dizer que você tá saindo de casa pra ir fazer videogames. Então isso é algo que é cobiçado por muita gente. É algo que a gente trabalhou muito pra chegar até aqui e poder fazer, chegar nesse ponto. Né? Estudamos muito, comemos o pão que o diabo amassou, como a gente fala, lá no Brasil, na indústria super difícil de você ganhar a vida, e hoje nós temos esse privilégio de estar aqui. Então é só positivo, né? Isso daí é tudo, é mil maravilhas, né? Mas a gente queria falar de quando não é bem assim, na verdade, mais especificamente sobre quando que a paixão que você tem por aquilo que você faz, se tem algum ponto em que ela deixa de ser só 100% positiva e se torna, talvez, algo que atrapalha a sua saúde mental, né? Ou tem algum impacto maior na sua vida como um todo. A gente queria falar sobre work-life balance, né? O equilíbrio entre trabalho e a vida fora do trabalho, dentro da indústria de games, e se nós temos casos em que isso já nos afetou de formas diferentes. Então esse é o assunto que a gente queria trazer aqui hoje. Eu vou, cara, começar só mencionando, como todos vocês sabem, nós quatro aqui trabalhamos lá na Hoplon, a empresa de Florianópolis, né, que desenvolvia o Taikodon, e eu posso te dizer que durante a época do trabalho na Hoplon, foi uma das primeiras vezes em que eu realmente senti esse impacto da influência que o trabalho acaba tendo na vida pessoal da gente, por causa dessa paixão, por querer muito que a coisa dê certo e encontrar obstáculos e dificuldades que não tô nem dizendo que eram inerentes dentro da Hoplon. Muitos deles tinham a ver com o mercado, tinham a ver com a realidade do Brasil, mas eu sei que a época da Hoplon foi uma época muito pesada emocionalmente, tanto pra mim quanto pra muitos colegas desenvolvedores, sócios da Hoplon. A gente passou por muitos momentos aí onde realizar o sonho de trabalhar com jogos acabava tendo esse lado negro de você se importar tanto com aquilo que te tira o teu sono, tira a sua tranquilidade, merdas que acontecem no trabalho te tiram do sério em casa. E isso, cara, eu acho que muitas pessoas, por exemplo, que são empreendedores, têm isso com as suas empresas, né? Você constrói um negócio do zero ali que é seu, e aí você tem um problema, você tem um obstáculo, você tem uma dificuldade, aquilo te afeta de uma maneira absurda. E essa semana aconteceu de novo, assim. Não vou poder entrar em detalhes, porque é tudo confidencial, mas merdas acontecem, vocês sabem. E coisas aconteceram dentro do trabalho que me deixaram realmente muito chateado com coisas fora do nosso controle, sabe? Imagina você passa talvez um ano, talvez dois anos trabalhando pra alguma coisa, sabe, ter um resultado que você espera, e aquilo foi um investimento, tanto de trabalho, de horas e tudo, que é o que você é pago pra fazer, mas um investimento também emocional. Você quer que tal coisa saia e seja tudo aquilo que você esperava, e aí você encontra um obstáculo que é totalmente fora do seu controle. E isso, cara, a vida é cheia dessas coisas, mas o que me chamou a atenção foi o quanto isso me abateu num nível pessoal e até de termos fisiológicos. Eu fiquei doente essa semana e perdi 2 dias de trabalho por coisas que aconteceram no trabalho que me aborreceram, sabe, que me deixaram tão chateados. Como eu falei, isso aí, né, pode nunca aparecer pro público, e a ideia é que não apareça mesmo, que é óbvio, né? Mas dentro do nosso dia a dia ali, a gente enfrenta às vezes essas situações. E quando eu cheguei à conclusão que eu fiquei de cama por causa de coisas de merda que estavam acontecendo no trabalho, isso aí me acendeu esse alerta, né? Caramba, então quer dizer que a paixão por aquilo que eu faço, o investimento pessoal e emocional que a gente tem é tão grande que é capaz de derrubar a gente, né? Quando a gente tem um problema. E aí eu queria trazer esse assunto pra gente conversar aqui e perguntar pra vocês se isso já aconteceu, como vocês lidam com isso, ou se não aconteceu, como é que vocês são capazes de fazer essa separação? E até, quer dizer, eu tô pensando também no meu próprio caso, como é que eu vou fazer pra que isso não aconteça mais no futuro, né, na carreira, assim, e queria saber se isso é real também, se isso é algo que vocês enfrentam. Então, qualquer um de vocês quiser continuar aí e contar pra gente um pouco de como vocês se sentem com relação a essa relação trabalho e vida pessoal, manda bala. Tem, cara, tem algumas coisas pra contar, porque eu já experimentei coisas diferentes, né, tipo, no início... Oi! Claro, né, Rafa? Você experimentou muitas coisas diferentes na vida, com certeza. A vida só tem essa, cara. Tem que esperar. Exato. Experimentar. Por que não? A resposta do Rafa é sempre, por que não? Exatamente. Né? Pode ser que doa um pouquinho no começo, mas se acostuma. Claro, cara. É. Como é que eu vou saber se eu não tentar? Não tentar pelo menos umas 30 vezes, nunca vou ter certeza se eu gosto ou não. Claro, pô. Então, até a 30ª vez é preconceito. Não sabe tudo que tá falando. Exato. O Igor gosta dessas brincadeiras. Ele, né? Foi pra isso que ele foi. É massa que começou bem de boa, foi ficando pior, assim. Por isso que você tava fazendo analogia. Aqui é que a gente tá fazendo analogia, Igor? Não sei, cara, não sei. Então vai, Rafa. Então, no início era aquela coisa, né? Meu primeiro emprego na indústria. Nossa, eu achava que eu nunca ia fazer isso na minha vida. Agora eu tô trabalhando com jogos, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E tu abre mão da tua vida pessoal por causa disso, né? Na época eu parei de ver amigos, parei de ir em festa, porque trabalho era aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu queria aprender. Eu não lia nada que não fosse coisa a ver com jogos. Eu não fazia nada que não fosse diretamente ligado à minha carreira. É claro que eu não posso reclamar disso, porque talvez isso foi o que me trouxe aonde eu tô agora, né? Com certeza. Quando eu fui me acostumando, né? Empresas diferentes e tal. Eu comecei a ir pro outro oposto, né? Pro lado de que eu tenho a minha vida profissional e ela acaba no escritório. Quando eu chego em casa, eu não faço nada relacionado a trabalho. Eu já cheguei a fazer isso. Só que isso, eu acho que ele foca um pouco a parte do trabalho, no sentido de que quando tu tá no trabalho, aquele foco de 100%, que tu não pode relaxar, aquela missão que tu tem que cumprir, e tu começa a achar que a parte quando tu não tá no trabalho, tu tá perdendo tempo, sabe? Ah, verdade. Entendeu? De que não tá otimizando o teu tempo. Daí eu tive que experimentar coisas diferentes. E, inclusive, essa parte foi a parte que eu acho que eu fiquei mais doente por causa do trabalho. Tive problema de estômago, quando eu fui no médico, o médico falou estresse, né? Mas eu não me senti estressado. Aí é que tá o perigo. Mas às vezes o estresse é uma coisa que tu pode não se sentir estressado, mas o teu corpo tá, sabe? Como tu reage com eventos e como tu se faz ficar com pressa por causa de alguma coisa, ou se preocupar demais com uma coisa que não requer tanta preocupação assim, talvez, sabe? Mas como eu tô focado no trabalho, tô fazendo só isso, talvez eu tô overcompensating, né? Quando eu tô lá. É. Tive esse problema no estômago, o médico falou estresse. Tive um problema também grave uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, inclusive foi que eu parei de vir no podcast por um tempo, acho que vocês lembram. Uhum. Que eu tive um problema que paralisou o lado direito do meu rosto inteiro. Caralho. E isso foi um problema que é um tipo de vírus, mas ele fica dormindo lá, não ativa quase ninguém, é raríssimo, né? E quando ativa, uma das causas disso é estresse também. Essa foi a época da minha vida de, pô, eu também não vou poder fazer esse outro extremo de separar totalmente. Querendo ou não, cara, meu trabalho é o que me proporciona a minha vida, sabe? Tudo que eu faço por causa do meu trabalho. E eu quero ser bom no que eu faço. Se eu quero ser bom no que eu faço, não vai poder ser só aquelas 8 horas que eu tô no escritório, sabe? Então não pode ter essa separação completa também, né? Daí uma coisa que eu tenho feito recentemente é simplesmente aceitar que a minha vida é uma só, não existe a vida profissional e a vida pessoal, sabe? Elas vão estar ligadas pra sempre, é uma vida só e é isso, sabe? Se eu forçar essa separação, só vai ser pior pra mim, que foi pior pra mim. Fiquei muito doente 2 vezes por causa disso. Claro que funciona pra mim, não tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso, sabe? Tu tá dizendo isso, Zinho. Eu ouvi, você falou isso. Sim. Funcionou pra mim, talvez, não sei, não funciona pra vocês. Rafa, tá dizendo que tem que ser assim, quem não fizer, cara, é uma escória da sociedade. Vai morrer doente. Mas, ô Fernando, eu quero muito ver o seu contraponto a isso, que eu sei que você já falou até várias vezes aqui, né, de como na BioWare, pelo menos nesse projeto agora do Mass Effect, vocês estão tendo uma abordagem um pouco diferente com relação a esse balanço entre vida e trabalho. Mas, no geral, assim, queria que você falasse também da sua percepção desse problema. Ixi, cara, eu consigo muito parecido com o Rafa, assim, porque fiz a roupa, a ideia era assim, ah, você lê o que o pessoal tá fazendo, você trabalha com gente, tal. Por mais que você tinha a ideia certa, isso me deixava muito frustrado, assim, daí eu ia acabar vindo pra casa e gastando uma caralhada de tempo melhorando e aprendendo mais, assim, sabe? Ou seja, você não sentia que você tinha um input suficiente dentro do trabalho, não tinha espaço pra você dar esse input, e aí você compensava fazendo coisas por fora em casa. Aconteceu comigo direto, no começo da carreira inteira, assim. O que resultou nisso foi eu ter um conhecimento, na época, diferenciado. Sim. Com minha atenção pra ir pro Canadá. Mas quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu percebi, assim, quando eu quis mudar de carreira, eu tive que dar um pulo maior. E eu voltei a fazer isso, sabe? Entendi. Eu chegava em casa depois de trabalhar, sei lá, 10 horas, estava mais umas 2 horas. Isso começou a gerar muito estresse, gente. Assim. Claro. Inclusive em médico, assim, tipo, tava paranoico com um monte de coisa. Eu achava que era um nível de estresse, entre aspas, bom, sabe? Mas aí, um ponto acho que mudou tudo pra mim foi que a gente tava treinando Dragon Age. E na época do Dragon Age, a gente tava fazendo cheating pra 5 plataformas, né? Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One e PC. Tinha muita demanda, assim, sabe? E eu queria provar que eu era capaz de fazer muita coisa, assim. Passava várias horas no trabalho, coisa e tal. E comecei a me envolver demais, assim. E eu não tava descansando o suficiente. Caralho. Então essa vontade de aprender, etc, etc, é bacana, mas o problema tava sendo que eu não tava tendo descanso suficiente, sabe? E até um dia eu tava sentado assim, na minha mesa, aí, cara, eu achei que eu ia morrer. Que eu isso? Eu ia morrer, ia ser um treco, cara. E aí fui conversar com um colega meu, o Eric, que é o quarto de moto, e ele me olhou nos olhos e falou assim, cara, você tá com vontade de pânico. Que isso? Aí ele me levou pro hospital e tal, a gente passou a manhã inteira conversando, sabe? E ele falou, você tá assistindo a galera agora, não tá? Eu tô, porque assim, cara, de repente começou a me doer braço, cabeça, sabe? Comecei a ficar ansioso. E aí eu descobri que eu tava fazendo uma coisa muito errada, assim, que eu tava gastando muito tempo no trabalho, tava muito envolvido, eu passava bastante tempo em casa trabalhando, ou seja, eu não tinha um shutdown, sabe? Uhum. E isso foi 2 anos atrás. Desde então, eu decidi mudar tudo, saca? Eu estudo em casa, eu raramente falo de trabalho. Por mais que isso me machuque, eu não estudo em casa. Uhum. E uma coisa que eu percebi, que foi um efeito colateral disso, eu acho que eu rendo mais. Caramba! Tô mais descansado, assim, sabe? Eu acho que eu absorvo mais informação, eu acho que minha cabeça fresca, assim, pra absorver as ideias e processar, assim, sabe? E durante a noite as ideias evoluem. Cara, eu acho que meu rendimento aumentou sem sacanagem, assim, cara, 60%, assim, desde que eu parei de fazer isso. Caramba! Mas eu tive vários ideias ao médico, assim, de dizer que eu tava estressado. Até o momento de eu ir, eu machuquei meu pescoço, de tanto que da postura que eu tava tendo na cadeira e tal. E tive ataque de pânico, muita coisa. Então, foi um alerta bem claro pra mim. Desde então, eu faço bastante exercício, eu aproveito o máximo que eu posso no verão, eu jogo. Cara, eu faço de tudo, a não ser que eu realmente queira muito estudar alguma coisa específica, assim, sabe? Mas eu tento não fazer nada, assim, sabe? Só pra eu estar descansado, assim. Que assim. Foda. É engraçado, né? Que é uma situação um pouco quase o inverso da minha. Mas a tua solução foi inverso da minha e funcionou pra ti. O que eu tento fazer, né, tipo, é não chegar em casa e não falar ou ver trabalho. Eu tenho e-mail do trabalho no meu celular, eu tenho o chat que a gente usa na empresa e no trabalho que eu vejo, mas pra mim, tipo, o trabalho é parte tão fundamental da minha vida quanto jogar o lixo fora. Tipo, é coisa que eu preciso fazer, tem hora pra fazer, mas também tem prioridade. Se a minha casa tá pegando fogo, eu vou jogar o lixo fora ou vou ligar pro bombeiro? Tudo tem que ter prioridade, assim. Eu acho que trabalho também faz parte disso, né? Se a solução do seco de que trabalhando, esforçando demais e simplesmente botar um pé atrás e dizer, pô, tem que cuidar de mim também, né? Isso é fundamental, cara. Se tu não tiver tu é a tua principal ferramenta, né? Se tu não tiver funcionando direito, tu não vai conseguir fazer o teu trabalho direito. Eu aprendi a colocar essas coisas tudo no mesmo nível, sabe? Tipo, se eu tô no trabalho, né? Eu não considero que a empresa... A gente agora é na EA, que o contrato é diferente, né? Eles não pagam a gente por 8 horas de trabalho. Não é assim que funciona na EA. Então, é diferente, sabe? O tempo que eu tô lá, a vantagem que eu tenho lá é que eu tenho meu computador, tenho todos os meus arquivos, tenho pessoas pra quem perguntar. Então, eu uso o mais possível desse tempo lá pra usar esses recursos lá. Mesma coisa em casa. Em casa eu tenho meu videogame, eu tenho meus livros. O que eu posso fazer agora aqui de casa, num domingo à tarde? Por que eu vou me estressar com um problema que eu não posso resolver agora, sabe? Então, eu vou assistir um jogo na TV, vou ler um livro, tipo, e quem sabe a solução pro problema que eu tô pensando vai vir, sabe? E às vezes vem, porque você tá relaxado e não só focado naquela coisa, ai meu Deus, esse problema. Tenta equilibrar tudo, né? Não equilibrar não no sentido de botar o peso todo do trabalho no escritório e o peso todo da vida pessoal em casa. Tipo, deixa um entrar no outro, assim, sabe? Deixa equilibrar que eu acho que as coisas vão fluir melhor pros dois, assim, sabe? Tu vai estar no trabalho e vai pensar em coisas pra tu fazer quando tu vai em casa e tu vai estar em casa e pensar em soluções pro trabalho. É uma vida só, né? Não é duas vidas que eu tô vivendo, sabe? Eu tô vivendo o Rafael profissional e o Rafael pessoal. É a mesma, né, sabe? Se eu tô cansado, eu vou dormir, sabe? Se eu tô estressado e não tô afim de focar em nada, nem de jogar videogame, porque jogar videogame também requer um nível de esforço, né? Fazer alguma coisa passiva, ver um seriado, uma comédia, sabe? Que depende muito do que tu tem que fazer, porque às vezes algumas coisas são mais prioridades que outras. Eu tenho que terminar essa tarefa antes da reunião de sexta-feira, mas eu também tenho que ver Game of Thrones pra não ter spoiler, sabe? Mas esse tipo de decisão, eu pelo menos faço isso. Se a gente começar a pensar que trabalho é só uma das partes da tua vida, né? Acho que a gente se estressa menos. Pelo menos funciona comigo. É engraçado, funciona com você o oposto do que você, igual você disse. E Igor, você completou agora, então, um ano, né, no Canadá. E, claro, pro pessoal saber, né, nós quatro somos amigos, além do podcast, a gente se relaciona fora do podcast também. Então, muitas das histórias estão sendo contadas aqui, em algum grau a gente sabia, outras a gente não sabia. No caso do Igor, a gente passou por poucas e boas aí na nossa história, né, Igor? É, pois é. E aí, então, eu queria que você falasse, cara, como é que é a tua percepção disso também, como é que isso mudou durante a sua carreira? Foi tão tumultuado a minha experiência pessoal, profissional, vai. A minha experiência com jogos, com fazer jogos e querer fazer isso, eu passei por tanta coisa que, tipo, não é rotina de outras profissões ter que passar, sabe? Sei lá, desde frilas cabulosos com pessoas que não fazem ideia do que querem e te cobram e coisas absurdas e não querem pagar depois, até ter que cogitar morar no outro lado do planeta pra poder pagar as contas, sabe? De ter que lidar com gente completamente maluca, gente que talvez devia estar na cadeia até, né? Olha, puta que pariu, isso aí. Enfim, eu acho que, cara, o que eu posso dizer é que alguma coisa trigou em mim que quando eu cheguei aqui no Canadá e eu bateu uma tranquilidade, assim, sabe? Uhum, então, a gente sente, a gente vê no seu semblante, cara. Que eu, desde que eu cheguei aqui, cara, sei lá, eu poderia melhorar coisas da minha vida, como, por exemplo, eu podia fazer mais esportes, ser menos sedentário, sabe? Uhum. Mas, profissionalmente, acho que eu nunca tive um momento tão pleno, assim, sabe? De equilibrar minha vida pessoal com o trabalho. Eu vou pro trabalho, eu tô lá, eu me dedico 100% no que eu preciso fazer. Tenho regido bem com críticas e coisas assim, sabe? Coisas que eu já até comentei em outros podcasts, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, né? Nesse momento da minha vida, é realmente lidar com críticas e tirar o melhor disso. Uhum. E eu acho que, pessoalmente, quando eu saio do trabalho, eu misturo um pouco o que o Rafa fala, assim, eu consigo entender o que o Rafa fala, mas eu não consigo levar trabalho pra casa, sabe? Até porque eu não preciso levar trabalho pra casa, não tem nenhuma demanda pra isso, sabe? Ninguém nunca pede nada parecido com isso. Uma coisa que eu me obrigo é, eu não faço mais freelancer, sabe? Eu não faço mais porque eu acho que daí eu começo a confundir um pouco a minha vontade de fazer jogo. Eu prefiro fazer uma coisa de graça pra alguém e ter que participar de um projeto como eu quero fazer, sabe? Do que ter que fazer um freelancer hoje em dia. Isso é uma coisa que eu me obriguei, assim, sabe? A não fazer freelas. Mas eu não consigo me desligar também, sabe? Tipo, tudo que eu tô consumindo em volta de mim, eu penso como eu aplico isso em desenvolvimento de jogo, assim. É, eu volto pra casa, eu vou jogar jogo, eu vou ler sobre o que tá sendo lançado, vou ver vídeos do Extra Credit pra ver insights de design, vou ver vídeos de outras coisas, eu vou jogar algum outro jogo, eu vou discutir com alguém. É um saco tá perto de mim, sabe? Porque se você não gosta não é de nada. Jogo... Não é um saco, não. Ah, tá. Se você não gosta de jogo, pra nós é ótimo. Você não passa 2-3 dias sem você mandar um link de alguma coisa interessante. Você é o meu filtro da internet. É, então, porque eu sou assim hoje em dia, sabe? Tipo, eu sou essa pessoa que eu não consigo direito falar de outras coisas, porque eu não desligo. Essa parte de mim eu nunca consigo desligar. É. Mas eu não consigo ficar estressado mais. Então, mesmo quando tem coisas que precisam demais de mim no trabalho, eu vou, faço o que eu preciso fazer, mas eu ainda consigo fazer com tranquilidade, assim, sabe? Sem ter que me estressar por isso ou levar muito, sei lá, pro pessoal ou coisas assim, sabe? Então, eu tenho conseguido, pelo menos, né? Não consigo dizer que vai ser assim nos próximos anos. Talvez quando virar outra chave, vai vir outra onda, né? Sim. Mas eu tenho conseguido lidar bem com isso. Então, eu acho engraçado que eu consigo entender. Eu sei que o Rafa tem, né, soluções diferentes pro mesmo problema, mas eu acho que eu, de algum jeito, tô no meio dos dois, assim, sabe? Eu tenho feito um pouco dos dois, assim. Sim. É, eu gosto de chegar em casa e não trabalhar, mas eu não consigo não estar fazendo isso de alguma outra forma, sabe? Mais passivamente, talvez, sabe? Entendi, ó. O Dr. Giliar Lopes aqui, psicólogo, vai te dar vai receitar algo pra você que funciona bastante. Como você tem toda essa energia pra jogos e falar sobre jogos e tal, por que você não tem um podcast onde você bota pra fora isso toda semana? Você não tá entendendo, Igor. Ele tá dizendo que precisa sair fora e abrir um podcast pra só pra você. Não. Ah, claro. É isso que ele tá falando. Esse entendeu? É o plano. Traduzindo de karaokei. De biscoito pra bolacha? Yes. Pra que criar essa intriga, Seco? Pra que botar esse racha entre foi, a gente? Foi isso que você falou, velho. Não. Por que você não faz um podcast semanal, Igor? Pois é. Uma coisa que eu achei que influencia muito é a maneira com que a empresa, às vezes, principalmente quando a gente tá acabando os projetos, ela lida com isso. Uma coisa que o Bayor aprendeu nos anos e tá fazendo bem assiduamente é, primeiro, respeitar o horário que cada um se limita, assim. Por exemplo, se eu chego todo dia às 8 e saio todo dia às 5, mas tem gente que chega às 10 e sai às 10 da noite, pra respeitar essa diferença de horário, assim. E, tipo, tem gente que às vezes tem mais energia, ou talvez o nível de foco não é tão grande durante o dia, então tá menos cansado. Assim. Eu gosto mesmo, né, de trabalhar mais à noite, outros de manhã. Eu, por exemplo, sou um early bird. De manhã é o melhor trabalho que eu faço. Eu, assim, eu chego, sento, não fico... Tem muita gente que tem vários monitores vendo vídeos telas abertas, eu fico só com Visual Studio, assim. Uhum. É isso que eu faço o dia inteiro e deu, sabe? Eu acho que eu rendo bem, eu fico bem focado, assim. Mas tem gente que prefere um pace menor, assim, sabe? E aí, por exemplo, no passado, o fato de eu tentar elevar isso a mais, acontece um nível que você não consegue focar mais de 6 horas constantemente o dia. Você já fica um burnout em 2 semanas. Sim, mas são 6 horas intensas pra caralho. É, exato. Então, eu tento me dar breaks, etc, pra relaxar isso, sabe? Mas eu sei que tem gente que, por exemplo, gosta de ficar, sei lá, manda compilar e ficar vendo um vídeo. Entendi. De ele relaxar, assim, sabe? Uhum. Mas esse cara é o cara que às vezes fica 10 horas lá dentro, sabe? Mas nessas 10 horas, a intensidade dele foi um pouco menor, ele teve mais esses breaks, entendi. Acho que são válidos todas essas formas de fazer. Não, é, exato. Então, a coisa que eles falaram, a mais importante é o time mesmo entender cada um seu limite e cada um sabe se gerenciar, assim, sabe? Isso. Então, é o cara olhar com cara feia porque o cara chegou indo embora às 4 da tarde e um monte de gente fez overtime. Entendi. Você não sabe exatamente o que o cara fez aí, tipo, sem confiar que ele tá fazendo e que tem toda uma hierarquia que tá vendo o que ele tá fazendo. Exato, Seco. E se não são pessoas em quem você pode confiar, você contratou as pessoas erradas. E aqui na EA não tem espaço pra essas pessoas durarem muito. Todo mundo que a gente traz é que a gente confia que vai poder tratar por responsabilidade, não por horário. Igual o Rafa falou, nosso contrato não diz 8 horas por dia, justamente por isso. Porque muitas vezes, pra fazer o que você precisa fazer, talvez são 10 horas que você precisa dar e o cara vai fazer de bom grado. Enquanto que outras vezes, 6 horas intensas é o suficiente. Tem tanto a ver com o estilo de cada um, tem a ver também com o que o projeto precisa em cada momento. Então, quando você tem pessoas que você dá uma tarefa, ela sabe da responsabilidade dela e ela vai te entregar isso, por que você precisa se preocupar que horas que ela chegou, saiu, se ela foi jogar um futebol no almoço, sabe? Não precisa, não é esse tipo de ambiente que a gente tem aqui, isso daí pra mim. Tendo as pessoas certas pra isso, que é o que a gente tenta sempre ter, é o melhor mundo, é a melhor forma de funcionar. E assim, mas uma coisa que é na natureza dos jogos, tipo, todo mundo vai fazer overtime em algum momento, sabe? É. Pode ser, não tem como, né? Infelizmente, pro produto chegar no nível que a gente quer, a gente sempre tem que ter aquele patch adicional, assim, sabe? Então, uma coisa que a pessoa tava comentando esse ano, assim, vamos tentar várias coisas. Se quem quiser fazer overtime de casa, talvez eu possa fazer overtime de casa, viu? Assim, porra, isso é genial pra mim, sabe? Uhum. Trabalho meu tempo, venho pra casa, faço minhas coisas, depois faço, sei lá, trabalho 2 horas da noite, uhum. Trabalho um pouquinho no final de semana. E, cara, eu amo trabalhar de casa, assim, sabe? Meu ambiente é muito quieto, silencioso, assim, sabe? O gato apertando a barra de espaço não te atrapalha, não? É, mas quando eu compilo não tem problema, não. Só quando eu gravo o episódio. Então até, pra mim foi um boost, assim, caralho, massa, assim, sabe? Preciso desse break, assim, preciso descansar, assim. Sim. E eu achei massa, assim, criar um monte de opção, assim, tá com a mentalidade de, tipo, a gente sabe que algumas pessoas vão ter que fazer overtime, a gente quer que você tenha, pelo menos, qualidade, assim, sabe? Sim. Overtime, né? Não adianta nada você forçar o cara a tá dentro do escritório numa hora em que ele já tá totalmente queimado, não vai mais fazer mal do que bem. Porque você tá, sabe, esgotado aquele dia. Provavelmente o seu trabalho, principalmente programação e tal, precisa de muita concentração. Você vai mais botar bug do que tirar, entre aspas, né? Já vi isso acontecer exatamente dessa forma aqui dentro. Eu tenho uma historinha sobre isso. Ah, falei. Aconteceu agora, eu tenho um colega que ele me ajuda com tudo parte de RPG, assim. Uhum. Foi dado uma tarefa pra ele e ele ia, em 3 semanas ele ia ter uma semana de férias. E a tarefa dele era pra durar uma semana. E eu olhei, sabia o que ele tinha que fazer, olhei as estimativas dele e falei, não, você não vai conseguir fazer isso. Não, eu vou porque eu não sei o que. Falei, cara, você não vai conseguir fazer isso, por causa disso, disso e disso. Não, eu na próxima semana vou fazer um pouco de overtime de casa e vou conseguir entregar. Eu falei, então tá bom, cara. Ele fez overtime por 3 semanas. 2 semanas além desse notebook dele, trabalhando talvez 12 horas todos os dias. Caralho. Pra chegar na última semana, se olha na cara dele, se... Pelo jeito que ele tá falando, pela reação dele, pela qualidade do código, você sabe que ele tá burnout. Uhum. De ter que pegar, sentar do lado dele, explicar linha por linha porque tá errado o problema e ele não perceber porque ele tá tão burnout. E eu conversar com o Lid, assim, dizer que o cara não atualizou o Lid. O Lid não sabia que ele tá fazendo isso. Pior ainda. Quer dizer, cara, ele tava fazendo isso, cara. O cara, assim, que porra é essa? Assim, ele conseguiu entregar a tarefa semana, mas assim, colocou uma situação de pressão, ninguém pediu pra ele fazer do jeito que ele tinha que fazer. Uhum. Ele se colocou uma situação de pressão, ele overestimated a capacidade dele, se fudeu e prejudicou muito o time, sabe? E ele tá banal, assim, total, assim, sabe? E eu falei, cara, o que que você na cabeça, assim, cara? Tipo, falta um tempão pra gente entregar o jogo. Você tomou um risco desnecessário, fez um monte de coisa errada, assim, sabe? E é só porque... eu amo o que eu faço. Eu falei, cara, eu também amo o que eu faço, cara, mas eu não faço esse tipo de coisa, assim, sabe? Então, não é sobre o que você ama ou não, assim, sabe? É sobre você planejar, fazer com calma, saber seu limite, etc, sabe? Então, ele é um menino que gosta muito. Ele sempre fazendo, não, sempre visualizar, trabalhar com games. Tem tanta gente que faz um monte de coisa que não gosta. Tem muita coisa que eu amo. Então, eu vou dedicar todo o meu tempo a isso. Eu falo, não, beleza, velho. Mas, tipo, você não consegue diferenciar. E ele não consegue separar, assim. Ele olha e diz assim, não, porque eu faço uma coisa que eu amo e eu quero ser o melhor possível nisso. Toda a minha energia eu vou botar nisso. E, cara, se desgastou. E a qualidade que ele tava fazendo, assim, cara, era terrível. Imagina, assim, assim. Inclusive, no review, eu vetei e mandei uma outra solução pra ele. Não, foi desse jeito aqui, assim. Foi bizarro, assim, sabe? De ver... Normalmente, quando você... É muito evidente quando alguém faz isso com ele mesmo, assim, num momento que não precisa. Uhum. Quando tá todo mundo muito ocupado na merda, é difícil você perceber isso. Você tá focando, você não tá dando tempo pra todo mundo, tá? Mas essa tarefa específica, cara, ver ele evoluindo pra essa direção e dizendo assim, cara, para, velho. E o cara só piorar, assim, tipo, de mandar... Falta de aviso não foi, né, Seco? De mandar code review 1:30 da manhã, assim. Caralho, entendi. Se eu tivesse o communicator no celular que o Rafa tem, às 2 da manhã ele ia ficar perguntando pra gente o que tal coisa não compilava. Scary, assim, sabe? E engraçado, nada disso já ter acontecido, sabe? Sim. Ele quis provar que ele era capaz e a paixão por games levou ele pro burnout. Um buraco. Desnecessário, pois é. Mas isso é experiência, né? Tipo, isso é a definição de experiência, assim, né? Acho que uma parte grande vem com a experiência de você não deixar isso acontecer, sim. Pod Quiz. De quiz musical chega aqui pra vocês. Mais uma semana, né? Tem que ser. Hoje é episódio super maneiro que a gente fez aí sobre balanço entre vida e trabalho. A gente vai brincar de pod quiz musical rapidão. Então, o Zabuzeta vai tocar pra gente a música da semana passada. Eu achei que ia ser bem mais difícil, mas muita gente acertou. Toca aí pra gente, por favor, André. Isso aí, pra quem não sabe, um RPG fantástico que o senhor Rafael Kunin me apresentou no PlayStation 2, Ni no Kuni. É a musiquinha que a gente trouxe semana passada. Vários ouvintes acertaram, entre eles o Fábio. Esse é o nome dele, não botou sobrenome, não botou nada. Então fica aí, todos os Fábios do Brasil que ouvem o podcast, vocês acertaram o podcast musical de primeira. E depois dele também, o Thiago Oliveira, o Bruno Furtado, o Fernando Ribeiro, o Moisés Benício, a Ana Krishna, a Mari Dória e o Francisco Ramos. Todos esses acertaram Ni no Kuni no nosso episódio da semana passada. Então, vamos ver se essa semana... Cara, vou confessar, eu peguei uma música, um trechinho de uma parada super icônica que eu acho que um monte de gente vai acertar, porque é icônico pra caralho. Mas é tão legal esse pedaço que eu falei, foda-se, eu vou botar e se tiver 50 respostas, azar. Então, toca aí, Zabuzeta, por favor, e vamos ver o quanto a galera tá ligada aí que ouve o podcast nesse podcast musical. Quem acha que sabe, tá, como é que tá? Tá óbvio, né? Talvez esteja. Manda aí seu comentário no podcast.com.br episódio 172 ou no youtube.com/podcastbr no episódio 172 também ou no @podcastbr no Twitter. Então é isso. Um episódio bem, quase que, como dá pra dizer, pesado. Onde a gente falou de coisa muito séria, a gente fez até revelações aqui, mas trocou um pouco de ideia sobre um assunto importantíssimo que eu acho, que é o balanço entre trabalho e a vida fora do trabalho, ou se é que existem essas duas coisas ou não. Alguns de nós preferem tornar essa fronteira mais turva, outros preferem fazer uma fronteira mais fixa, né, mais nítida. E acho que cada um, conforme vai ganhando mais experiência na indústria, vai estar descobrindo qual é a sua fórmula ideal de fazer esse balanço. Queremos muito saber de vocês, como que isso afeta cada um de vocês nas suas diferentes carreiras. Seja você um desenvolvedor de games, um aspirante a desenvolvedor de games, um cara com uma carreira completamente diferente. É muito legal quando a gente vê insight de coisas correlatas ao que a gente experiencia, né, experimenta como desenvolvedor de games em outras áreas. Isso aí é muito maneiro de a gente ouvir. Então, deixe lá seu comentário no podcast.com.br ou no youtube.com/podcastbr ou manda um tweet pra gente no @podcastbr. A gente vai gostar muito de saber e interagir com vocês. Mas, por essa semana, Ficamos por aqui, o time completo do podcast. Igor de Castilho, meu amigo. Doom, tá bombando aí. Você tá jogando no PS4 ou no PC? Tô jogando no PS4. Um dia desse, vamos sentar e jogar uma partida de multiplayer agora. Saiu recentemente. Sim, né? Rapaz. Eu sou só um merda de shooter, ainda mais no console, né? Mas Doom acho que ainda dá pra jogar, que ainda é da época em que eu era menos pior. Ele é bem devagar mesmo. Não, mas o meu problema não é. Lentinho. Mas vou falar a verdade pra você. Tô trolando, velho. É muito rápido. É rápido pra caralho, mas vou falar a verdade pra você. Rápido me favorece, porque eu posso partir pra cima. Meio kamikaze é melhor pra quem tem menos habilidade. Pelo menos no meu caso funciona um pouco melhor. E o Doom, então, eu curto muito. Mas vamos ver. Quem sabe a gente se esbarra aí. Igor matar uns demônios e ser feliz. Opa, nós. É nóis. Simbora. Fernandinho de Montreal também. É, eu sei que você não trabalha quando está em casa, né? Não, senhor. Separação entre a igreja e o Estado. Mas o que você vai fazer, então, que não é trabalho nesse domingão? Overwatch, de anime. Exercíciozinho e tal. Fazer uma musculação. Cozinhar e pintar a parede. Ah, isso de noite, isso. Legal, cara. No final do dia, puxar um ferro, tá ligado? Manda foto, seco. Não posso, velho. Too sexy for my shirt. E você, Rafa Cunha, hein? Que é o seu domingo agora? Steve, futebol americano, lavar roupa. Que beleza. É, não, então, ele lava roupa pra ter, quando vê futebol americano, pra ter alguma empolgação, assim, sabe? Jogar FIFA. Ó, isso aí, eu também vou jogar um fifinha, quem sabe jogar um Doomzinho, não sei. Ah, eu tenho que terminar Deus Ex, cara. Deus Ex tá muito foda. Eu tenho que jogar um pouco mais, mas um abraço pra vocês que ficam por aí, que ouviram a gente. Mais uma vez, obrigado pelo apoio de sempre. E semana que vem, a gente volta com mais um podcast pra vocês. Um abraço e... Tum, tum, tum. Tchau. Acho que é. Se não for, o Zabuzeta salva na edição. Não sei como. 1, 7, 11! Virou tipo francês, assim, né? Tipo, 80 e 16! Cara, contar em francês é um pesadelo. É, 90, 96 em francês é 80 e 16, velho. Caralho, cara. É óbvio. 70 é 60 e 10. Não. 60 e 19. Não é uma zoeira, aí isso, 70. Cara. Eu adoraria que isso fosse uma zoeira, mas não é.